5 rua ITAP, autorizado descida para 2000 pés, 1012. Localizador web 5837. Dois. Web 5837 no localizador. O 37 chama a torre agora São Felipe. 18-6. 18-6, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, web 5837. Estabilizado o localizador avistado. Contará no externo, embaixo travado, 5837. Passando externo, embaixo travado, web 5837. 5837, pouso autorizado, pista 10, vento 60 graus, 3 nós. Livre pouso, pista 10, 5837. NR6224, prossiga. P190. P190 autorizado, decola da pista 190, primeira curva à esquerda, subida Pucajama, Pucajama direto, controle 119.8. Transponder 5075. Lambda 224, protegimento corretinho para o pushback acionar. 37 no solo, 224, taxi via Alfa Kilo, no pátio 3, tente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 5837. Via 00, 10 para 2000 pés, 2012, chegada Mari, é portabilizado no LS. Solo Salvador, Gona 074. Gona 074, informação aqui Zé Bravo, escute aí, aguarde cópia em 1998 decimal 62. Bravo, está na escuta. Mano, 2062? Afirmativo, frequência da torre. Zero 5, autorizado LS, repórter estabilizado. Comandante estabilizado, com 805. Volume 643, desce para 2000 pés. Ajuste no 012, autorizado LS, reporta na final. Para 2012, reportaria na final, gol no 643. Gol no 074, na escuta para cópia? Afirmativo. Guarulhos 360, autorizado, da cola da pista 10, primeira curva direita. Subida da Euleda, pós-Euleda, Bidev, intercepta e segue na Brusque 50. Controle 199, decimal 8. Transponda 5065. Só confirme a saída, por favor. Dael, Leda, após Leda, Bidev, para interceptar o preço 50. Eu vou no 074, utilizado pelo 360, Guarulhos, decola da 10. Recebo a saída Dael, com Leda, Leda, Bidev, após a preço 50, 0092 no controle, 5065. 1074, correto, sim, para o feedback assinar. cruzando com a 10 à vista, agora 805. 05, torre agora 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, boa noite. Boa noite, chegou no 643, redução para 170. Reduzindo, bolo 643. 05, aposta no stand, baixar travado. Ok, vai passar o stand em 2 milhas, já baixar travado no 805. Gente, impulso autorizado, pista 10, 150 graus, 2 nós. Ok, pouso autorizado na 10, gol no localizador, o gol 1643 a 4 milhas do Índia Serra. 143, completa a posição 118.62. 118.62, 00, autorizado LS, reporta estabilizado. Autorizado LS, reporta estabilizado, 3600. 3 é o número 2 para pouso, informa aí pista livre, continua a aproximação aguardando. O nome é 43, aguardando pista livre, estamos a 2 milhas e meia do Índia Serra. Noite 05 no solo 33, libera direita, taxi Alfa Índia Portão 3. Alfa Índia Portão 3, vou noite 05. 463, 140 graus, 2 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, check trem. Vem embaixar travado, Gol 9643. Salvador, Oceanésia 224, está na Montuso para pushback acionado. Pushback acionado, chama para o táxi, 6924. Autorizado para o estacionamento, chama táxi, Oceanésia 224. Volume 643 no Solos 35, libera direita, táxi via Alfa e Juliette, Porta Medusa. Alfa e Juliette. Medusa 3000. 362, boa noite. Boa noite. Gente, então após quando totalmente pronto para a edição, por quê? Reportará o 224. Torre Salvador, boa noite para 3607. Firma zero, baixou e travou? Afirmativo. Gente, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 3-9. Variável 3-9. Lula 643, a infra-aero recobre no seu portão para o 02, então siga o banho da companhia à frente para ingresso no portão 2. Ok, vai seguir o banho à frente e portão 2. Vou na 643. Desce para 2000 pés, vou etapa 1012. Pronto, Fingeru no Xanara 224. 224, aguarde o parqueamento do Boeing à sua esquerda no portão 2. Após está corrigindo o Boeing, um dos Boeings vai parquear no portão 3. Após o mesmo iniciar, parquear está autorizado início do pushback acionar. Entendeu que aguarda o tráfego para parqueamento no portão 3 após o mesmo está autorizado pushback acionamento? Afirmativo, 6-2-4. Sete, tá aguardando o tráfego no 3, quando parqueado vai lá iniciar, 6-2-4. Gol 1-6-4-3. Reporte antes do ataque Índia para ingresso pelo pátio. Vai reportar antes da Índia, gol 1-6-4-3. descendo por Chinea 224. Sim, já pode por táxi. Pode controlar. Meia, desta 3.000, chegada Mari. Frequência do sol da Pantarança? Sim, agora sim. Posicionou 209, por gentileza. Tá joia, obrigado. Ô, Torre, Salvador, bom no 643, próximo à Índia. O Oceané vai ingressar na Índia? Tá, mas se o senhor por gentileza agilizar, está autorizado até o portão 2, no 643. E a Índia? Ah, tá ok então. Solicita ele pra fazer o push mais recuado então. A gente vai ingressar na Índia. Não, não há necessidade. O push padrão permite que o senhor ingresse com segurança pela Índia. Obrigado. Ok. 643. Salvador, o Gol no 074 para o puxar de acionamento no gate 06. Gol no 074, autorizado para o puxar de acionar para o táxi chamando 219. Para o táxi chamando 219, autorizado, Gol no 074. Então, correção 3600, aguarde para ingresso, 3600, aguarde. Confirma para o 3600 aguardar o reboque, senhor? Afirmo, senhor. Aguarde para o ingresso. Tá, joia. Vai aguardar o 3600. Salvador. 6224 via Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1012. Via Índia, reporte no ponto de espera com 1012, 6224. Autorizado ingresso, portão 4. 404, 3600.